bagaceira. Essa menina mexe a bunda, é quebradeira. Hoje é sexta-feira, dia da bagaceira. Essa menina mexe a bunda, é quebradeira. Tá metendo dança, quebrando gostosinho. Com dedo na boca, cê quer matar painho. Tu tá metendo dança, quebrando gostosinho. Com dedo na boca, cê quer matar painho. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar e mexe agora gostosinho. E você mexe bem gostoso, com um olhar malicioso. E você mexe bem gostoso, e vai descendo quebrando o corpo todo. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar e mexe agora gostosinho. Você mexeu, depois gostou, e painho aqui aprovou. Você mexeu, depois gostou, e painho depois aprovou. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar e mexe agora gostosinho. Essa menina mexe a bunda, é quebradeira. Hoje é sexta-feira, dia da bagaceira. Essa menina mexe a bunda, é quebradeira. Tá metendo dança, quebrando gostosinho. Com dedo na boca, cê quer matar painho. Tu tá metendo dança, quebrando gostosinho. Com dedo na boca, cê quer matar painho. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar e mexe agora gostosinho. Você mexe bem gostoso, com um olhar malicioso. E você mexe bem gostoso, e vai descendo quebrando o corpo todo. É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar e mexe agora gostosinho. Você mexeu, depois gostou, e painho aqui aprovou. Você mexeu, depois gostou, e painho devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. Chama. É devagar e mexe agora gostosinho. Devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar e mexe agora gostosinho. Música nova! Swing na guitarra!